primeira vez, eu vim matar minha vontade. Outra vez, voltei pra você, que saudade. Meu corpo eu entrego a você. Outra vez eu não consegui te esquecer. Outra vez eu quase morri de paixão. Capotei meu coração. Por Deus, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Por Deus, me ajude. Você dominou minha vida. Sem você, meu mundo é deserto, é uma estrada perdida. Por Deus, eu te quero, eu te adoro, te amo. Ajude você.